E você, nunca venda nem empreste a sua liberdade. Homens e mulheres livres de verdade. Multidão avante, o desafio é grande. Música, literatura, arte, fazendo sua parte. Ratatatatá, tão trocando tiro no gueto. E o rap traz a mensagem, leia o panfleto. Hip hop pela paz, Jundiaí. Razão para viver a nós aqui. E quem vem crescendo tem orgulho de ser forte. No imenso transatlântico num bote. Na relação especial de um bom amigo, com a influência dos regueiros antigos. Vivo de já na explosão da juventude, e o hip hop consciente em sua virtude. É muita paz, muito amor pra família. Se somos um pueblo de guerrilha, dos que tá de pé na terra, dos que tá de pé no chão, dos que tá sem brilho, precisando de um irmão. É hora de acordar e construir com atitude algo pra nossa juventude. Nas diferenças sociais, a desigualdade não nos deixam em paz. Eu sei, todo mundo sonhou o que o Bob cantou, um pouco do que os Beatles falou. E é do gueto a voz suprema. O que, o que, o que, o que? Aquela velha resistência da favela. Rastafari! Meninos são soldados. Soldados são soldados. Soldados são crianças. Meninos são soldados. Meninos são soldados, atirando pra todos os lados. Sente o rasta, o black do negão ao pôr do sol. O tempo passa, a única atração é o futebol. Na cidade dos homens de coragem, inesquecível. Cheios de emoção, espiritualista. Num lugar maravilhoso, uma obra realista. Na beira do mar, ao lado de um papo imenso, resgatando minha essência pra dizer o que eu penso. Olha o tanto que o progresso trouxe à vida, o tanto que a música do gueto nos salvou, o tanto que o povo cantou, mesmo em preso que Tupac rimou. Tantas vitórias vividas nos palcos da vida, tantas inundações na terra querida. São canções inspiradas que vem do rapa, ou do nação zumbi, meu chapa. Nas diferenças sociais, a desigualdade não nos deixam em paz. Eu sei, todo mundo sonhou o que o Bob cantou, um pouco do que os Beatles falou. E é do gueto a voz suprema. E é do gueto a voz suprema. Aquela velha resistência da favela. Viva, viva, viva, vida. Meninos são soldados. Bem esperto com uma cara de mal. Meninos são soldados. A sociedade me criou, mas o marginal. Meninos são soldados. Meio esperto com uma cara de mal. Meninos são soldados. Mas o marginal. Eu só quero dizer que escrevi por amor e valeu a pena. Nos olhos das crianças um brilho lindo jamais visto. Compreendam, revolução é isso. Cadernos, livros, tempos modernos baseados nos antigos. E as paredes dos castelos de madeira jamais serão destruídas.